começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo, e você, como é que tá? Tá me ouvindo bem hoje? Ah, tá tudo ok, só tá com um pouco de eco. Não tem como tentar resolver isso. Na verdade, nem um pouco. Totalmente tá com eco. Dá uma olhada aí, Fufunha. Não, tudo bem, mas de qualquer forma, tô até meio um pouco preocupado, porque, né, o Fufunha avisou, nosso grande técnico, ele avisou que tá mal de estômago e tudo mais, que literalmente estava se sentindo super mal, e eu não levo a mal, assim, eu acredito nele, tá? Mas eu acho que tem que ter a ver com a... não a ver com estômago, mas a ver com aquilo que começa com fake em dois S. Sexto. Não é? Não, ele é a noiva cadáver. Agora, o seu convidado. Estava meio mal. Ah, o seu convidado já está no ar, mas antes eu quero dizer o seguinte para você. Eu recebi um poema tão bonitinho de um delegado de polícia do Araribóia, Fuzita Tavares, e eu publiquei aqui o delegado Fábio Rizzo, Tanganelli, Françolin, todos dando risada. Eu não entendi o porquê. Olha que trovinha bonitinha. Saudade é que nem PM, bate sem motivo. Barbaridade isso, pô, mas qual é o teu time, afinal? Sabe, eu vou dizer uma coisa pra você, eu achei tão meigo. Que nem polícia militar. Bate sem motivo. Olha, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, vindo do delegado Araribóia Fuzita Tavares, é uma coisa impressionante, porque O teu coração, que normalmente tu vive dizendo que ou não tem ou que é difícil te achar, ele se remexeu, né? Porque também tem o seguinte que você precisa saber, o delegado Araribóia tem o mesmo coração que eu, de ouro, duro, gelado e difícil de encontrar. Tanto ele quanto o Fábio Rizzo, o Tanganelli, o Françolin, todos têm coração de ouro. Caiu, então liga outra vez e vê o que aconteceu, que o telefone dele também estava bem ruim, o convidado dele já está no ar, e eu não quero me adiantar e tirar a primazia do Marco Antônio, porque antes ele dá um breve histórico de quem é o nosso, quem nos dá o prazer, o privilégio e a honra de ser entrevistado, então eu não quero me atrapalhar, não é porque eu não vou conversar com ele não, eu não vou atravessar porque gaúcho é bicho bravo, viu? Pode me criar problema depois, me jogar boleadora, essas coisas, e fica muito ruim, viu? Quer ver o telefone do desgraçado não atender agora? Quer ver? Quer ver? Escuta o que eu tô te dizendo. Tá chamando? Precisa ver se ele vai. Atendeu? Põe ele lá. Marco Antônio. Marquinho. Era que nem o dele, né? De ouro, né? Explica aí pra gente não sabe, por que tu falas do lance do coração de ouro, por favor, João. Porque é duro, gelado e difícil de encontrar. Ó, seu convidado já está na linha, deve estar horrorizado, viu? Ele deve estar horrorizado com isso. Aqui, vamos falar então com o nosso convidado. Eu resumo assim, eu tentei colocar assim em poucas linhas, mas por favor, aguentem um pouquinho, tem muita coisa para falar sobre ele nessa intro. Mas no caso, o Gilson Cunha, nosso convidado, ele é biólogo, doutor em genética e biologia molecular, autor independente de ficção científica. Desde criança ele é fascinado pelo mundo fantástico, mas sempre com um viés racional. Ele sempre teve mais afinidade com foguetes e androides do que com duendes, com superpoderes e tapetes voadores, por exemplo. Logo, ele escolheu a ficção científica como gênero favorito. Os primeiros contos dele foram publicados na Antologia Universitária 1987, Escreva-se, da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destinada aos então jovens autores da comunidade estudantil. Daí, somente em 2012, ele conseguiu se organizar para voltar a escrever, porque ele estava trabalhando esse tempo todo, dando aulas e tudo mais. Em 2014, ele lançou contos e publicações impressas, por exemplo, A Mulher que Chora, foi um dos contos dele, foi na coletânea Mundos, volume 4. Em 2015, ele publicou o conto Depois que Eles Partiram, na coletânea Kaiju, Monstros Gigantes. No mesmo ano, ele participou da antologia independente Guerras Cthulhu. Na verdade, Cthulhu, né, C-T-H-U-L-H-U, é uma criatura, meio que uma mistura de polvo do mal com com Dragão, criada pelo Edgar Allan Poe. Desculpa, pelo Lovecraft. Pelo grande escritor Lovecraft. Eu confundi, desculpa, com Edgar Allan Poe. Mas, de qualquer forma, o texto dele chamava Onde as Sombras Não Têm Vez. E foi organizado, essa publicação foi organizada pelo escritor Maurício R.B. Campos. Né? Então, o livro era uma antologia independente, era Guerras Cthulhu, C-T-H-U-L-H-U. Há algum tempo ele é responsável, o Gilson Cunha, pela popularíssima coluna Diário de Bordo de um Nerd no Planeta Terra, que sai nos jornais do Grupo Sinos, no Rio Grande do Sul. Ele está se preparando para lançar o livro Onde Kombi Alguma Jamais Esteve, O Taura no Fim do Universo. Vai ser o debut solo dele, vai ser lançado agora em novembro na Feira do Livro de Porto Alegre. Ele está vindo aqui na nossa rádio para nos falar em primeiríssima mão sobre esse projeto e um pouco da vida dele. Então, quero dar finalmente as boas-vindas para uma das pessoas sem puxação de saco mais brilhantes que eu já tive a honra de conhecer, o Gilson Cunha. Tudo bem, Gilson? Tudo bom, Marco. Eu queria dizer que eu sou honrado e feliz por poder ter esse papo contigo e com os ouvintes da Showtime. Tá, então, querido, muito obrigado, tá, por estar aqui na Showtime. Vamos começar, querido, assim, pelo comecinho mesmo, né? Como é que foi a tua infância? Me fala um pouquinho da primeira memória que tu tens de algo na área de ficção científica ter te atraído, né? Pode ser em literatura, televisão ou cinema. Olha, eu acho que é inevitável, né? Os meus primeiros contatos foram através da televisão. Foram aqueles seriados antigos, né? Principalmente os seriados do Irving Allen, aqueles, o Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo, né? E, claro, Jornada nas Estrelas, né? Uhum. Principalmente Jornada nas Estrelas, que foi uma coisa que me impactou. Porque a maioria desses seriados, eles não tinham muito cuidado técnico, ou às vezes até cuidado com explicações mais realistas, né? O próprio Perdidos no Espaço, eu achava ridículo quando os ETs lá, os extraterrestres, se teletransportavam com uma explosão, com fagulhas e tal. Quer dizer, para mim, o que sairia do outro lado seria um frango assado, não alguém que passou por um teletransporte, né? E, de repente, eu vejo o Star Trek tentando racionalizar, né, aqueles eventos, assim como Viagem Mais Rápida que a Luz, o próprio teletransporte, Viagem no Tempo e outras coisas, né? Isso me fascinou, esse viés racional, né? Esse viés, assim, de uma narrativa que precisa ser explicada de modo racional, que tem que ganhar o ouvinte. E não simplesmente aquela desculpa, é magia, é um tapetinho mágico, é um feitiço, é invocar um patrono, os fãs de Harry Potter que me perdoem. Né? Não, tudo bem, mas me diz uma coisa assim, querido, como é que... Quer dizer que tivesse, então, por muito tempo contato com obras, né, fantasiosas, assim, que não respeitavam, tinha uma lógica interna, diríamos assim. E era bastante complicado para ti ter que, como é que pode dizer, aceitar isso, e de certa forma foi, então, um alívio ter descoberto a obra do Gene Roddenberry, né, que é o criador do Jornal nas Estrelas, no Star Trek, seria isso? Exatamente. E a partir daí, à medida que eu fui me alfabetizando, eu comecei a ler uma ficção científica na biblioteca do colégio, né? Uhum. Então eu encontrava os clássicos, eu encontrava H.G. Wells, Júlio Verne, né? E a partir daí eu fui indo para Arthur Clarke, Isaac Asimov, né? Perfeito. E mais adiante ainda eu comecei a ver vários outros autores, né, de diferentes movimentos, porque a ficção científica ela tem fases e movimentos diferentes também. Então eu comecei a pegar principalmente autores dos anos 60 e 70, né, que eram aqueles que eu tinha acesso, e a partir dos anos 80, já adolescente, né, no início da adolescência, eu comecei a procurar ativamente obras sobre ficção científica, obras que falassem dos estilos, das classificações, etc., né. E tem algumas muito boas em português, escritas por autores brasileiros, né? E então comecei a ler de algumas ou não? Pode citar algumas que tu acha assim que seriam muito boas para quem está adentrando esse mundo? Olha, tem uma que foi lançada em português chamada No Mundo da Ficção Científica, que é do L. David Allen. Uhum. Tem outra também que tem o mesmo nome, No Mundo da Ficção Científica, mas que não tem nada a ver com essa, é do Isaac Asimov, que é uma coleção de editoriais da revista dele. E tem também dois livros muito bons. Tem um que é da coleção Universidade Livre, Universidade Aberta, uma coleção antiga que tinha, que é Ficção Científica, Épica de Época ou Mitologia Moderna, sabe? É um livro dos anos 80, acho que de 1985, assim, que é fabuloso, um excelente livro, que ele tem recomendações de leitura comentada. Né? Que legal. Quer dizer que, basicamente, ele analisa de dentro para fora esse universo da ficção científica, né? Tentando ver a lógica na fantasia em si. Seria algo assim, né? Em parte. Na verdade, ele fala das origens dos gêneros, ele fala dos principais autores, dos principais temas, e o que é que esses temas têm a ver com os dias de hoje, né? Que bacana. Porque a ficção, de um modo ou de outro, ela sempre meio que é um reflexo, tenta refletir os dias de hoje. Meio que, às vezes, em forma de parábola, às vezes em forma de conto de advertência, né? Muita gente gosta do tal conto de advertência. E muitas vezes como especulação pura mesmo. Sim, no caso, quando falaste em conto de advertência, deixa eu ver se eu entendi, é algo mais ou menos... naquela linha quase, eu estou usando aqui bem entre aspas, né? Meio de sermão, como tinha, de certa forma, em alguns episódios das antologias, tipo Além da Imaginação, né? Alguma coisa assim, né? Sim, sim. Não, o próprio Além da Imaginação, Rod Serling, o criador do seriado, ele era muito ligado em fantasia, mas ele também curtia muito ficção científica. E ele... uma das coisas que ele fazia era realmente apelar para esses contos de advertência, né? Inclusive, um dos primeiros roteiros do Planeta dos Macacos é dele. Sim, sim. Parcialmente, o primeiro filme é parcialmente dele, né? Sim. Só que o final dele é um final tão terrível, tão amargo. E olha que o primeiro filme já tem um final amargo, né? Sim, sim. Tem um final tão amargo que não foi aceito, o final do Sally, né? Mas sim, eu também comecei na verdade... Vinha da obra do francês Pierre Boulle, né? E depois foi adaptado por ele, né? Exatamente. Mas eu também comecei a me interessar muito por humor. E essa é uma veia que eu tenho, eu gosto muito do humor. E eu passei a me interessar por outras influências também, né? Como o humor britânico, por exemplo, como o do Monty Python. E eu também... Claro que o Monty Python, por assim dizer, ele foi a entrada para drogas mais pesadas, né? Então... Foi aí que surgiu o Douglas Adams da minha vida. Ah, peraí, para tudo aí, por favor, que eu já vou te perguntar sobre ele. Então, deixa então fazer de conta, gente, que ele não tem. Vamos fazer de conta que ele não falou nada do Douglas Adams. Então, eu já estava com uma pergunta aqui, deixa aqui, dá uma de ator aí, agora eu vou te perguntar. Tá? O inglês Douglas Adams, né, para o pessoal que não está conectando, é o criador das histórias do Mochileiro das Galáxias, dos anos 70, né, a gente dá para sacar, conhecendo um pouco do que tu escreve, que ele foi uma influência pesada em ti, né? Me fala como é que foi a tua intro ao trabalho do Douglas Adams, o criador do Mochileiro das Galáxias. Olha, eu comecei a me interessar... Alô, tá vendo? Isso, tô. Fala alto, querido. Dá uma berrada aí, por favor. Eu comecei a me interessar pela obra do Adams por causa do absurdo, né? Porque ele consegue discutir coisas como filosofia, cosmologia, as questões fundamentais da existência, mas de um jeito cômico, assim. E às vezes... Aquele jeito cômico dele é mais ou menos um jeito de aliviar a tensão, né? Porque enquanto que o H.P. Lovecraft, por exemplo, jogava na cara do leitor, você não é nada, você é menos que um grão de pó, você não é nada perante os deuses do universo, você vai ser estraçalhado, devorado por Cthulhu, não sei o quê. A pergunta que o Douglas Adams fazia é, será que vai dar praia hoje? Alguma coisa do gênero, né? Sim. Esse choque, assim, para mim era absurdo, era tão estranho, causava uma sensação de estranheza tão grande que eu pensei, puxa, eu adoro isso, eu não tenho a menor ideia do que esse cara está falando, mas eu adoro. E daí eu comecei a ver que realmente ele estava discutindo coisas sérias, só que de um jeito mais leve, assim. Eu acho que essa ironia dele, ela lembra muito o nosso querido Barão de Tararé aqui do Brasil. Eu acho que se o Barão de Tararé escrevesse ficção científica, ele seria o Douglas Adams brasileiro. Se me permite, fala. Eu até adicionaria um pouquinho, sabe de quê? De Milor Fernandes. Milor Fernandes, exatamente, é. Milor Fernandes e o Barão de Tararé, principalmente. Uh-huh. Eu acho que ele tem muito ironia. Isso, como se fosse Milor, Barão de Tararé, misturando assim a filosofia profunda com filosofia, diríamos assim, barata, né? Botando tudo numa salada com pitadas, diríamos assim, holísticas, e um pouquinho de cultura, e muito de cultura pop na história, e parece que sairia isso, né? Exatamente. E isso aí, essa coisa da cultura pop, é uma coisa que eu coloco bastante nos meus livros, principalmente os que têm uma pegada mais cômica, assim. Eu gosto muito disso. Tem gente que diz, fica datado, não sei o que e tal. Peraí, eu tenho que falar da referência que eu conheço, do mundo que eu vivi. Claro. Das coisas que eu nasci. Uma vez eu falei com um eminente escritor, que eu não vou falar o nome, porque eu quero proteger a reputação dele. Se souberem que ele andava com gente da ficção científica, a coisa vai ficar meio feita lá. Coitado. E ele dizia assim, cara, você tem que falar das coisas da tua geração, cara. Ele disse, desculpa, mas eu não era chegado em drogas, eu era nerd, eu ficava em casa lendo, jogando videogame, vendo TV, essas coisas, desculpa. Minha vida não foi tão emocionante, não era um mini Bukowski, sabe? Então, sei lá, né? Então, pô, se não tem, sei lá, Whisky Ballantyne, vai Marvel, vai DC, vai... É isso, né? O que é que eu posso fazer? Perfeito. Uma das tuas histórias recentes, né? Por exemplo, é um conto teu, que está até disponível como e-book na loja Kindle, né? Eu adoro o título, né? Fala um pouquinho dele, que é Os Últimos Dias de um Cafetão Robô em Júpiter. Fala um pouquinho de onde veio essa ideia, de onde veio a concepção, né, essa ideia toda, e se ele se encaixa no universo do livro Onde Kombi Alguma Jamais Esteve, que vai ser lançado em novembro. Digamos que ele tem um humor parecido, embora seja um pouco mais cínico. Tem uma pegada mais cínica do que o romance, né? Do que o Onde Kombi Alguma Jamais Esteve. E o meu interesse, a minha vontade de escrever essa história, essa noveleta, né? Esse do robô cafetão, é que eu queria fazer alguma coisa com robôs e androides, algo que misturasse, né? Isaac Asimov com Raymond Chandler e umas pitadinhas de Milor Fernandes, assim. Perfeito. Mais ou menos assim, é uma história noir, um retro noir daqueles anos 40, só que jogado num futuro, né? Com todos aqueles clichês do detetive amargo, né? Castigado pela vida, cínico. Em busca do amor, cínico, né? Porém romântico, aquela coisa Sim. toda. Tá, mas... Ah, não, troco. Tá, mas só uma coisinha. Mas quando a primeira vez que eu fiquei sabendo desse conto, né, do cafetão robô em Júpiter, eu pensei, obviamente, no Artificial Intelligence, inteligência artificial, né, que foi adaptado para o cinema até pelo Spielberg durante anos, até era sonho do Stanley Kubrick colocar nas telas, porque, se eu não me engano, o personagem aqui no filme interpretado pelo Jude Law, apesar sim, de ser o que você pode dizer... um pouquinho, adocicado no filme, acho que no original ele era para ser um amante profissional robótico, correto? É, correto, mas o Gigolo Joe, ele não existe no conto original que inspirou o conto do, se não falei a memória, do Brian Aldiss, a história original, ele não pelo que eu me lembro, faz muito tempo que eu li, mas não tinha o Gigolo Joe. Na verdade, a minha maior influência é bem mais modesta. A minha maior influência é o Bender, do Futurama. É aquele robô sacana, mau caráter, cretino, safado, que vai te ferrar por uns poucos tostões e que ainda assim, de vez em quando, bate um pouco de, sei lá, de bondade, assim. Cavando bem fundo na CPU, se encontra um pouquinho de bondade. Perfeito. E uma coisa assim, pelo título do livro que tu estás prestes a lançar, né? Vou repetir aqui, onde Kombi alguma jamais esteve, e o subtítulo é O Taura no Fim do Universo, tá? Eu vou te falar assim o que veio à minha mente, tá? Primeiro eu pensei assim, bah, tem um toque de contracultura, né, com esse lance da Kombi, super colorida, né, parece até um lance bem assim, sessentista, né, meio woodstockiano, parece uma metáfora de viagem, né, ou seja, uma viagem espacial mesmo, uma viagem que literalmente está na cabeça das pessoas, né, uma ideia, obviamente, da jornada interplanetária, né, algo de Jornada nas Estrelas, né? E o subtítulo, Sim. O Taura no Fim do Mundo, para o pessoal fora do Rio Grande do Sul, no caso, o Taura é uma expressão que a gente usa volta e meia aqui no Rio Grande do Sul, que é para definir assim, aquele galdério, aquele galchão bombachudo, aquele cara assim, bem aquele estereótipo do cara, a gente, que no resto do Brasil a gente chamaria de tosco, e aqui tem mais, a gente fala de grosso, né? Ou seja, mais grosso que dedo destroncado. Exatamente. Fala um pouquinho se tem a ver com isso, fala sobre o que é afinal esse livro. Eu falei, eu chutei as coisas assim, me baseando no título. Fala um pouco desse seu livro que está perto de ser lançado. Bom, o Onde Come Alguma Jamais Esteve é uma comédia dramática de ficção científica, tem pitadas de drama também, mas é essencialmente uma comédia, a respeito de um sujeito de 80 anos, que é um Alfredo Dantas Fagundes, que é o protagonista, que ele é um idoso gaúcho que em 20 de setembro, olha a data simbólica, em 20 de setembro de 2010, ele morre num hospital em Porto Alegre, vítima de doenças pulmonares, só que a morte não é o fim, ele acaba acordando num corpo clonado por seres transdimensionais que dão para ele uma missão bem simples: salvar a humanidade de uma espécie chamada Tarv, que quer conquistar a Terra. Só que os mentores dele não podem intervir totalmente. Eles escolhem ele porque eles querem que um humano faça serviço. E esse Taura, o Alfredo, ele tem uma história meio peculiar. Ele era um motorista de caminhão que nos anos 60 perdeu o emprego, perdeu o caminhão, perdeu tudo e passou a fazer pequenos fretes, carretos, viagens, uhum, né? Uhum. Então, um dia ele é contratado para levar um grupo de ufologistas, digamos, de uma quase seita, né? Para São Tomé das Letras, a capital ufológica de Minas Gerais e, dizem alguns, do Brasil. E ele vai para lá e eles passam por um experimento, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Uhum. E o experimento deixa todo mundo maluquinho, menos ele. Menos ele? Menos ele. Quando ele morre, ele é escolhido pelos ETs que estavam monitorando o experimento, porque ele era o único cara que teve uma postura do tipo, sai daí. Entendi. Ele é escolhido para isso e ele tem que lidar com tecnologias bilhões de anos mais avançadas que a humana, ele tem que lidar com questões morais e éticas, assim, de vida e morte, e só que, mesmo tendo ganhado upgrades físicos, né, sendo forte, fortíssimo, rápido, veloz, sendo mais inteligente do que qualquer um que já viveu, mesmo assim, ele resolve as situações usando os valores que ele aprendeu numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Então, ele usa, na verdade, a formação moral dele acaba não sendo afetada, ou pelo menos na maior parte das vezes, não é afetada por tudo que aconteceu com ele. Tá, ou seja, ele nunca deixa realmente de ser, apesar desse upgrade, diríamos assim, quase que superficial, ele internamente ele continua sendo um Taura, né? Ele continua sendo um galério, né? Exatamente. Tem horas que ele mesmo se pega, ele se dá conta de que ele tem um estranhamento dele mesmo. Quando ele começa a demonstrar habilidades que ele não sabia que tinha, quando ele começa a trama toda, ele é meio que um peixe fora d'água, correto? Exato. E com isso, ele é um cara que é capaz de ter todos os arquivos da biblioteca de Alexandria que pegou fogo, mas na hora H, ele é capaz de usar uma solução que ele viu num comercial em preto e branco dos anos 60. Entendi. Então ele assim, ele é, digamos, esse jeito meio biuta, meio holístico do Douglas Adams, é uma coisa que está muito forte no Alfredo, né? Perfeito, perfeito. Querido, assim, nós somos da época, até um pouco mais velho, mas nós somos da época que a palavra nerd, né, o nerd, N-E-R-D, era usada de forma pejorativa, né? Só a gente, por exemplo, pensar no meio dos anos 80, naquele ótimo filme, aquela ótima comédia A Vingança dos Nerds, por exemplo, né? Nos últimos 20 anos, com vários experts em computação virando bilionários, e a explosão até no, não muito tempo do seriado The Big Bang Theory, né? Por exemplo, a palavra nerd virou até grife, né? Eu me lembro que tu te denominas nerd ou nerd raiz muito antes desse termo virar assim chique. Me fala um pouco disso, como é que era tu lidar, ser sentido nerd numa época que não leva mal, era palavrão. Fala um pouco disso. Eu sei como é que é isso. Bom, eu me sentia meio que um mutante, assim, sabe? Se eu pudesse escolher, eu ia estudar na escola do professor Xavier. Uhum. Só que não tinha, né? Então, houve alguns momentos não muito legais, assim. Mas a gente, sei lá, a mente da gente é a nossa própria fortaleza, né? Que legal. E eu posso dizer que também essas coisas todas foram... eu acho que a civilização foi ascendendo, foi evoluindo rápido. Eu acho que talvez, eu acho que na verdade a gente tinha talvez até mais, digamos, mais preconceito, mais bullying, antes da existência dessa palavra ser conhecida no Brasil. Antes, né? Porque porque o grande público só passou a conhecer isso depois do filme do Palácio, né? Uhum. Da Vingança dos Nerds, né? Uhum. Nerds. Uhum. E que é, se não me engano, é filme de 84. Isso. De 84 ou 85. Isso, com o grande Robert Carradine, com Anthony Edwards, Curtis Armstrong, um baita filme. Não sei até se é possível hoje em dia com o fim das locadoras de se achar, não sei se tem em streaming, mas é um baita filme, gerou sequências, tudo mais. Não, é um baita filme. Fechando parênteses, Vingança dos Nerds, mas continua, perdão. Não, pois é. É que, na verdade, assim, no tempo que não existia nem palavra para classificar quem tinha paixões, né, por cinema, por literatura, etc, etc, né? Digamos que o guri que não era da turma do futebol, não era da turma de quebrar braço, etc e tal, nessa época talvez até fosse pior do que há uns 10, 15 anos atrás. Eu acho que talvez anos 70, início dos 80, a gente destoava mais. Eu, pelo menos, destoava mais. Perfeito. Me diz uma coisa, perdão, te interrompi, perdão, tu deste uma parada, eu achei que tu estava... Não, tranquilo, eu parei para... Não, fala assim pra gente, quer dizer, pro pessoal que tá ouvindo falar de ti pela primeira vez, como é que a pessoa pode entrar em contato com escritos teus, e também aproveita e deixa, dê um ganchinho aí, para quando for lançar o livro, né, que esse livro vai ser lançado obviamente em formato físico, né, vai ser lançado numa das mais importantes feiras de literatura do Brasil, que é a Feira do Livro, que vai começar em novembro. Mas fala um pouquinho, sei lá, faz de conta aí que é um balcão aí, e traz o Silvio Santos em começo de carreira, e dá uma de camelô virtual aí, e vende um pouco teu peixe. Olha, eu gostaria de convidar os ouvintes da Showtime, né, a darem uma olhada na minha página Gilson Luiz da Cunha Escritor, ou então na página Onde Pombe Alguma Jamais Esteve, que ambas são páginas do Facebook. Tá, a página Gilson Luiz, só um pouquinho. Alô? Eu te interrompi aí, querido, só um pouquinho. Ambas são Gilson páginas Luiz do Facebook. Tá, repete aí que eu falei por cima de ti, tu deste uma pausa, achei que tu tava, é que é por telefone, gente, a entrevista, então às vezes eu não vejo quando ele para. Falei de novo. Alô? Alô? Alô? Alô? Tá, repete aí, por favor, que eu falei por cima de ti. Alô? Eu falei por cima de ti, repete aí, por favor. Gilson? Pelo amor... Gilson? Eu acho que ele não está te ouvindo, Marco Antônio. Vai lá, Fufunha. Veja o que está acontecendo, de Jair Barbosa, a noiva cadáver. É, a noiva cadáver. Aqui não tem problema. Tá. Que caiu. Wilson Luiz da Cunha, de qualquer forma, é com S. O Cunha, obviamente, é C-U-N-H-A. É mesmo? Cunha é C-U-N-H-A? Eu nunca pensei. Aquele com N, tio, mas não é o caso. Isso é Cunha. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, querido, repete aí, vende teu peixe pra ficar calado aqui que eu falei por cima de ti. Repete aí, por favor. Ok. Os ouvintes da Showtime, eu agradeço a audiência dos ouvintes da Showtime nessa entrevista hoje. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês podem entrar nas minhas páginas do Facebook, Gilson Luiz da Cunha, escritor, e Onde Combe Alguma Jamais Esteve. Ambas são páginas do Facebook que eu atualizo com alguma frequência. Vocês podem me procurar também no Twitter, Gilson Cunha 42. Perfeito. Eu acho que são as minhas principais redes sociais. O livro vai ser lançado quando? O livro vai ser lançado no dia 2 de novembro, às 18h30, no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro. Perfeitaço. Querido, muito obrigado pelo teu tempo. A gente já está conversando há um tempão para tentar encaixar um momento que tu pudesse e a gente pudesse conversar. Agradeço o teu tempo, tá? Mesmo, tá? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a Rádio Showtime e aos seus ouvintes. Abração. Abração, querido. Tchau. Marquinho. Oi, tô de volta. Ó, então, gente, a gente vai começar agora para variar o nosso garimpo musical, né? E só para dizer, eu peguei canções aqui dos anos 50, 60, 70, 80, que tivessem um certo link com o entrevistado. Então, podemos adentrar os anos 50? Podemos, e eu quero dizer que eu vi o nome das músicas. Eu vi o nome das músicas e não gostei de nenhuma delas porque não me permite fazer bullying com você. Eu odeio te dizer isso, mas o pior é que vai permitir sim. Eu sou um cara tão babaca que eu vou te ajudar com alto bullying. Legal, obrigado. Vamos lá, Fufuia. I told which doctor I was in love with you. I told which doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that, you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me now. And then the witch doctor he gave me this advice. He said that ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-la-wah-la, bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-la-wah-la, bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-la-wah-la, bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wah-la-wah-la, bing-bang. You can keep your love from me just like you were a miser. Quanto Antônio. Olha, pois é, essa primeira canção, a gente está usando 50, o nome do cantor é Jimmy Lloyd, né? J-I-M-M, M de Maria, outro M de Maria, Y, e o sobrenome 2 L's, de Luiz, né? O-Y-D, de Davi, Jimmy Lloyd. Essa primeira canção não faz um link com o nosso entrevistado, mas o maior sucesso dele, porque a gente sempre toca na íntegra a música que não fez sucesso. Da carreira da pessoa. A próxima vai ter um link, sim, que é desse mesmo cantor. Mas no caso, a gente ouviu aí uma canção chamada Witch Doctor, quer dizer basicamente curandeiro, né? Eu tava falando basicamente que ele tá entrando em contato com um curandeiro para ver se começa a acontecer algum tipo de feitiço para ele conquistar a moça. Não adianta, não adianta. A canção dele que fez sucesso, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, também é do ano de 1958, é I Got a Rocket in My Pocket. Basicamente está dizendo que ele tem um foguete no bolso. Oh, que, né? Bom, hein? Eu não sei como é que essa canção em 58 passou, né? Porque a gente conversou até hoje, né, João, sobre canções que o pessoal implica. Essa aí, ele basicamente, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, está dizendo que ele está com um foguete guardado no bolso ali, pronto para explodir, né? Para fazer a moça se encantar por ele. Falar um pouco desse cantor, o nome dele de batismo, James Lloyd Logson, L-O-G-S-D, de Davi, O-N. Ele nasceu no paupérrimo vilarejo do estado de Kentucky, de nome Panther, que nem Pantera. E em 1922, ele faleceu em Louisville, também no Kentucky, aos 79 anos de idade, causas naturais. Faleceu em 2001. Ele foi um cantor country e depois de rockabilly, né, ou seja, aquele rock and roll bem básico, também foi compositor e DJ, DJ, nos Estados Unidos. Ele começou, obviamente, interpretando músicas de country, né, e ele assinava como Jimmy Logsdon, né, usando o sobrenome dele, o nome dele final mesmo, só que ele não conseguiu nenhum sucesso com isso. Ele era filho de um pastor metodista e ele começou também cantando no coro de igreja, como vários dos cantores, das cantoras que a gente fala aqui, só que no caso ele é branco, era branco. No caso, ele se casou aos 18 anos, não muitos meses depois de acabar o segundo grau, e 2 anos depois ele já tinha uma pequena loja de venda de rádios. Daí ele decidiu virar cantor e compositor, como eu falei, não fez sucesso, ele era músico autodidata. Aos 28 anos, um dos ídolos dele, um mestre da música country, Hank Williams, o incentivou a gravar um compacto, e ele, aos 30 anos, lançou. Esse compacto não fez sucesso, e daí ele decidiu adentrar no meio do no rock and roll, né, que estava brotando, e depois de ele fazer uma entrevista no programa dele de rádio com o Elvis Presley, um Elvis bem jovem. E daí ele decidiu, assim, entrar no rock and roll, só que ele via a dificuldade que era para o público country aceitar o rock and roll no início, então ele mudou de nome, ele pegou o primeiro nome e o nome do meio dele, então usou o nome de Jimmy Lloyd, então para tentar confundir as pessoas. E daí ele fez essa canção, que é sobre ele ter um foguete no bolso, tocou muita gente, né? Só que vendeu o equivalente que ele já tinha, tudo junto que ele já tinha tentado na carreira country. E daí, no caso, já nos anos 70, no meio dos anos 70, ele praticamente se aposentou da carreira musical e foi trabalhar numa empresa de piscinas. Vamos daí, então, tocar, querido, um pouquinho do Eu Tenho... Eu tenho foguete no bolso, tá bom. Obrigado por partilhar isso com a gente, tá, querido? A gente tava até se questionando, assim, eu tava me questionando aqui, pô, será que é o caso do João também? Mas eu te agradeço por partilhar isso com todo mundo. Tem uma pessoa na rádio que a gente sabe que tem um baita foguete, né? Tem. No bolso, né? Não, aquilo é um míssil balístico intercontinental. Perfeito. O Jimmy... meu Deus do céu, até eu me perco aqui até com vocês. O cantor Jimmy Lloyd, ele pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como The Right Stuff, que era aquele Os Eleitos no Brasil, né? Sobre aquela corrida, sobre a corrida espacial, com o Sam Shepard e o Lance Henriksen no elenco e tudo mais, e também no desenho animado O Gigante de Ferro. Olha só, foguete no bolso, Gigante de Ferro, né, fufunha nos fundos aí, quer dizer, falando sério, tá muito duplo e triplo sentido pro meu gosto. Vamos então para ficar seguros aqui, eu já tô, na verdade, grudado contra a parede. Vamos passar pro anos 60, pode ser? Vambora. Strangers that come every night, those saucers shake like what people are tied. Big blue green footprints that glow in the dark. I hope they get home alright. Hey, Mr. Spaceman. A gente ouviu, então, já que a gente está na década de 60, The Birds, né? No caso, não é B-I-R-D-S, é Birds com Y, B-Y-R-D-S. Essa canção não fez sucesso, uma canção de 66, o nome é Mr. Spaceman, ou seja, Mr. Senhor das Estrelas, ou Mr. Senhor Espacial, Senhor Homem das Estrelas, né? Então, a canção de 66, fazendo um link com o nosso entrevistado também, um dos maiores sucessos da banda foi, obviamente, Mr. Tambourine Man, ou seja, Senhor Cara do Pandeiro, no caso é uma canção de 65, já vai ver um trecho daqui a pouco, uma das canções mais famosas do rock mundial. No caso, falar um pouquinho do The Birds, né? Um grupo de rock americano, o grupo começou em 64 e 64 em Los Angeles, na Califórnia. Eles separaram, esse grupo se separou em 73, tiveram cerca de 11 integrantes, mas dá para citar que os três pilares mesmo do grupo foram o Roger McGuinn, também era apelidado de Jim McGuinn, o Gene Clark e o David Crosby. David Crosby depois até tem uma carreira super prolífica, uma carreira solo, e também como parte do Crosby, Stills and Nash, né, ou Crosby, Stills, Nash and Young também. No caso, como eu falei, eles acabaram, esse grupo acabou tendo tipo 11 integrantes indo e vindo. Eles, grupos como The Eagles, Tom Petty and the Heartbreakers, e até os Beatles citaram eles como forte influência. E olha que, por exemplo, os Beatles são bem contemporâneos deles. Mas eles, dá para dizer assim, que eles foram meio as primeiras pessoas a misturar folk music com rock e com country. E dá para dizer também que o Bob Dylan começou a usar guitarra elétrica, né, substituiu o violão por guitarra elétrica, depois de ouvir o grupo, o que o grupo fazia com a guitarra. Então, vários críticos musicais do Reino Unido e dos Estados Unidos acreditam a canção Mr. Tambourine, que já ouvi, Mr. Tambourine Man, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho, como o marco zero, ou seja, a canção que iniciou o movimento de folk rock, de músicas folk, né, quase que uma MPB americana, música folk com rock and roll. E, no caso, esse grupo, né, como eu falei, começou em 64 e foi até 73. Originalmente. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Não Faça Onda, que é uma comédia bem legal de praia, estrelada pelo Tony Curtis, Cláudia Cardinale e a belíssima Sharon Tate, que Deus a tenha. Também More American Graffiti, que era a sequência do filme Loucuras de Verão. No Brasil era E a Festa Acabou. No clássico Easy Rider, Sem Destino, né? Ou seja, estrelado, co-produzido pelo Peter Fonda, recentemente falecido. Em seriados como Simpsons, Orange is the New Black e num que o João adora, que é Arquivo Morto. Sim. Então, pois é. João, vamos tocar um pouquinho do Mr. Tambourine Man, que é de 65? Eu gosto mais de outra deles, o Turn, Turn, Turn. Ah, sim, foi essa e Mr. Tambourine Man são os dois maiores sucessos deles. Eu adoro essa canção, não gosto muito dessa não? Não gosto muito dessa Mr. Tambourine Man? Gosto muito, mas prefere a outra, né? Eu não sei, a outra fala mais comigo, talvez pelos versos dos Eclesiastes, a letra dela, um tempo para tudo. Essa é mais leve, né? Essa é mais leve, mas eu acho bem, bem bacana, eu acho que mereceu vender o que vendeu. Mereceu. Querido, vamos para os anos 70? Vamos embora. Adentrar a década de 70, por favor? Vamos embora. Marco Antônio. A gente está aí em 78, a gente ouviu agora The Brothers Johnson, né? Essa canção não fez sucesso, o nome dela, Ride a Rocket. É basicamente uma ideia de foguete para se montar e para se viajar, ou então um foguete para se passear, é quase que tratando um foguete como se fosse um cavalo, né? Eu não vou ficar aqui com duplos, terceiros sentidos, porque eu já estou me apavorado hoje. Né? Mas de qualquer forma, né, a gente começou falando lá o problema, no caso de saúde, qual seria do nosso querido Fufunha. Eu vi uma canção sobre foguete no bolso, então eu vou ficar mais na minha aqui, mas de qualquer forma, agora, Ride the Rocket, o João, eu sei que gosta bastante, né, Brothers Johnson, um dos grandes sucessos do grupo foi uma canção, que vai vir um trechinho daqui a pouco, que agora sim, como né, o João tinha falado... Qual é mesmo o nome dessa música? Qual é o nome dessa música que vai tocar agora? Pois é, isso mesmo. É legal que eu vou anunciando, ele tem que pegar carona. Ele tem que pegar carona. Mas, de qualquer forma, o nome da canção, uma que fez bastante sucesso do grupo, não fez sucesso até no Brasil muito. A que fez mais foi Stomp. A gente já tocou um trecho em outro programa. Mas uma das canções dele que fez mais sucesso, inclusive fez mais sucesso que Stomp, no caso nos Estados Unidos e no Canadá, foi essa I'll Be Good To You, que já ouviu um trechinho agora, que basicamente está dizendo assim, eu vou ser bonzinho, vou ser querido, vou ser carinhoso com você. Obrigado. Agora, Marco, eu não consigo entender como é que a primeira música não fez sucesso. Uhum. Uma música é de Ashford and Simpson. Produção de Quincy Jones. Não tem receita, né? Entendeu? Não tem. Esse Brothers Johnson, né? Que é um grupo de funk, rhythm and blues, basicamente contava com dois irmãos, né? O George Johnson e o Louis Johnson, né? O apelido do George era Lightning Licks, que ou seja, tem a ver com a velocidade dele de relâmpago, e do Louis Johnson Thunder Thumbs, ou seja, polegares de trovão, pela velocidade e destreza deles. O grupo originalmente existiu de 75 até 82, os dois começaram tocando com Supremes, Bobby Womack, uhum, e fazendo babá o senhor Quincy Jones. É. E depois ele gostou tanto dos caras que daí quis trabalhar com eles, eles têm disco que está na lista da revista Rolling Stone como dos 100 maiores discos dos anos 80. O que a gente ouviu aí é da década de 70, né? A primeira essa Ride the Rocket de 78, a gente vai ver daqui a pouco a Be Good To You é de 76, mas eles também, essa canção I'll Be Good To You, que a gente vai ver um trechinho, chegou ao número 3 na lista da Billboard Hot 100, né, os 100 mais quentes da Billboard em 76. O Louis Johnson tocou também no maravilhoso disco Off the Wall, do Michael Jackson, né, produzido pelo Quincy, né, e faleceu, infelizmente, em 2015, aos 60 anos de um sangramento interno, um sangramento no esôfago. O Ray Charles e a Chaka Khan eram dois maiores fãs desses irmãos. Os Brothers Johnson podem ser ouvidos num filme chamado Out of Control. No Brasil não fez sucesso, tinha acho que em vídeo pirata, no Brasil era Fora de Controle. O título era um filme classe B, estrelado pelo galã Martin Hewitt, aquele que fez Endless Love, né, Amor Sem Fim, do Zeffirelli com a Brooke Shields, que foi um filme parcialmente filmado na Iugoslávia e era sobre traficantes de drogas caçando adolescentes numa ilha deserta. Também Pulp Fiction, né, Tempo de Violência, e num filme chamado Samba. Não é sobre samba, é um drama francês com um pouco de comédia sobre um senegalês de nome Samba morando na França tentando se legalizar no país. Vamos tocar um trechinho do I'll Be Good To You? Vamos lá. Essa arrebentou, né? É inacreditável essa canção, né? E no Brasil, Stomp fez muito mais sucesso. Não sei, gostas mais dessa ou dessa? Dessa. Não tem nem comparação. Não, é brincadeira, né? Stomp tem um ritmo bem dançante, mas essa é nossa, bonitaça, quase que uma, parece assim meio, quase na linha meio do George Benson. Exatamente. Mas eu prefiro do que George Benson. É uma música elegante. Certo, certo. Tem a ver com o programa, né, e com a rádio, tem, correto? Tem, tem, tudo a ver. É uma tudo música elegante. Então tá, vamos adentrar nos anos 80, bola, por favor? Isso aqui é um punk bravo, hein? Pois é, não, é, na verdade, a pegada é pra ser uma mistura de punk com rockabilly, né? Com aquele rock de garagem, que de certa forma seria o avô do punk, né? No caso, essa banda aí, a gente tá nos anos 80, é uma canção de 89, o nome da banda Stray Cats, né? Na verdade, é um jogo de palavras, porque a expressão Stray Dog quer dizer cão vira-lata, né? Cachorro vira-lata. Seria tipo assim, uns gatos vira-latas, né? E essa canção, Blast Off. Blast Off quer dizer quando tu manda pro espaço, né? Não no sentido de mandar pro quinto dos infernos, mas mandar pro espaço fisicamente, quando tu... aquela explosão que faz o foguete viajar. No caso, a canção, como eu falei, de 89, Blast Off. Um grande êxito da banda foi Rock This Town, ou seja, vamos colocar rock and roll nessa cidade, ou seja, vamos fazer essa cidade dançar, essa cidade rockear, digamos assim, né? Entrar no rock and roll. Essa é uma canção gravada em 80 e lançada em 81, já vai vir um trechinho daqui a pouco. Mas esse grupo, Stray Cats, ele basicamente colocou o rock dos anos 50, o rock sujo dos anos 50, bem básico, feito em garagens, de volta às paradas de sucesso a partir dos anos 80. Era um grupo que começou em 79 originalmente e foi até 85. Grupo de rockabilly, né? Como eu falei, iniciado em 79, encabeçado pelo vocalista Brian Setzer, que também toca guitarra, pelo baixista Lee Rocker e pelo baterista Slim Jim Phantom. Eles começaram na cidade de Massapequa, em Nova York. O grupo foi assim, intensamente influenciado pelo rock and roll bem básico, bem primal do Gene Vincent, do Carl Perkins, do Bill Haley and the Comets e do Eric Cochran. Por sinal, o personagem Eric, existiu mesmo, né? O Eric Cochran foi um dos pioneiros do rock and roll e esse, o personagem Eric Colkin, que existiu, quando foi feito nos anos 80, lá por 85, 86, foi filmado o filme La Bamba, tem uma hora que o personagem do Rich Valens, né, está nos bastidores e aparece o Eric Colkin, e quem interpretou o Eric Colkin foi um dos maiores fãs dele, que é quem? O Brian Setzer, o líder do grupo Stray Cats. Ele no filme, ele é grande fã do Eric Colkin, e daí, como eles são fisicamente meio parecidos, quando teve a oportunidade de ele dar uma de ator no filme La Bamba, ele foi lá e interpretou o grande cantor Eric Colkin. Esse grupo, o Stray Cats, já tocou com o ZZ Top e também com os Pretenders, The Pretenders, em shows pelo mundo afora. E o grupo Stray Cats pode ser ouvido na trilha sonora de um filme que eu gosto bastante, uma comédia juvenil de adolescentes parados, chamado Uma Escola Muito Especial para Garotas, era Private School for Girls, com a belíssima Phoebe Cates, o Matthew Modine em início de carreira, numa comédia adolescente tenebrosa chamada Surf 2, nunca existiu o primeiro Surf, é uma comédia que já começou a pilantragem já no nome, Surf 2, numa comédia dramática adorável do grande John Hughes, que Deus o tenha, Gatinhos e Gatões, e também num filme chamado Show Bar, que era sobre umas garçonetes, um grupo de bar women, que dança enquanto serve drinks. No caso, então, a gente pode tocar um pouquinho do Rock This Town, por favor, de 80 para 81. Antônio. Pois é, então foi isso aí, Stray Cats, cantando Rock This Town, que foi o grande hit mundial deles. Eles tiveram outras três canções que foram um sucesso na América do Norte, em partes da Europa, principalmente na França e na Itália, mas no Brasil, a que tocou deles um pouquinho foi Rock This Town, até porque ela, né, fez parte de trilhas sonoras e tudo mais. Mas então é isso aí, então até semana até que vem. Até segunda-feira, e não se esqueça da frase, saudade é que nem PM, bate sem motivo. Por favor. Então tá, assim ó, obrigado pelo espaço de novo, até semana que vem. Grande abraço, tchau, gente. Valeu, beijo. Tchau, gente. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Apresentação, João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Agradeço a visita do Paparelli no estúdio conosco. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.